Te desejo sorte com seu novo amor. Que ele seja o que eu não fui. Que ele traga o que de melhor alguém possui. Vou seguir vivendo como sempre fiz, tentando um dia também ser feliz, buscando alguém pra entregar o que você não quis. Eu vou sofrer porque te amo, eu sei, mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu. Vai ser difícil te esquecer, eu sei, porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei. Caso você pare, pense e volte atrás, ver de novo vai ser bom demais, mesmo sabendo quanto dói a dor que você traz. Mas se for verdade o que o tempo diz, e que muitas vezes a saudade faz, você também vai precisar de mim pra ser feliz. Eu vou sofrer porque te amo, eu sei, mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu. Vai ser difícil te esquecer, eu sei, porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei. Te amo, eu sei, mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu. Vai ser difícil te esquecer, eu sei, porque jamais.